leve. Então aqui não tem problema. Uma vez que é pra rimar, falar de Deus é nosso tema. Não temos despreparo, sou temente ao rei dos reis. Vivendo pela fé, fazer valer as suas leis. Mas antes de tudo, sempre tem o Zé Polvinho. Fala muito, pouca ação. Se pá, tá dando meio, alimentando sua ira. Ódio, veneno da alma, da frente do inimigo. Pode crer, isso é mancada. São meros fariseus do nosso tempo atual. Quando os crentes vão rimar, sempre falam que é do mal. Mal é saber que vocês criticam a palavra. O povo que oppressa é muito priorizada. Pois nada se compara com a glória que a povo. Vocês podem criticar, mas amanhã vão aplaudir. É nós no paraíso, é nós que estávamos chegando. O medo não embaça, ao contrário, saia chorando. Nós mete mesmo a cara no rap, vamos pregando. Enquanto a boca tá fechada, a mente tá raciocinando. Com Deus no coração, o caminho fica mais fácil. De frente na guerrilha, que é mais um aliado. Pois tudo me é lícito, mas em tudo convém. Prefiro Jesus Cristo do que nota de 100. Avareza de montão, bloqueia o pensamento. E o homem caminhando acelerado pro tormento. Cê percebeu, o demônio quer nossas pernas. Vira filme de terror, o que antes era novela. Eu pago de profeta, da palavra sou poeta. Só prego o evangelho que Cristo deixou na terra. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. A verdade que liberta, Cristo veio nos trazer. Consagrar o seu perdão, fazer o amor prevalecer. E vencer todo homem valente, cadê a coragem? Mas na frente do Senhor, todo homem vira covarde. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. É o ombro que eu choro, meu refúgio e meu abrigo. Ah, quem dera se o mundo fosse livre do imundo. E o pecado não fosse como hoje, o rei do mundo. Sem generalizar, porque Deus a gente sente. E o pouco que sobrou de crente é remanescente. Na mente a palavra de Deus nos edifica. Quem crê será liberto e quem não crê fica na mira da morte. Que pouco a pouco vai se levantando, aterrorizando as minas e os manos. Mas eu vivo pela fé e pela graça somos salvos. O prazer está na lei do Senhor, primeiro salvo. Na contramão do mal, o caminho da liberdade. Deus vai se levantar pra dizer que nunca é tarde. A verdade é uma só, ferro na cintura. Não garante a sobrevivência, só sepultura. Fala no tambor, gira, gira pra matar. Enquanto estou de oitão, nossa rima tá no ar. Evangelizar, pregar no nome de Jesus. A palavra que liberta, mano, Cristo é luz. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Deus, seja louvado, eis aqui mais um soldado. O mundo me odeia, mesmo assim eu não me calo. Enquanto eu viver, a verdade tá na cena. Jesus é a verdade é o nosso lema. Lema.